O Linha Direta foi um dos maiores programas de cunho jornalístico da história da TV brasileira, que teve o início de sua exibição no ano de 1999 e sua última exibição no ano de 2007. O ConspiraCast Linha Direta pretende trazer de volta sua memória, histórias exibidas no programa e, de certa forma, fazer uma homenagem a esse programa que tanto aterrorizou nossas noites de sono. Sejam todos bem-vindos ao ConspiraCast Linha Direta. Que era, ele me disse que isso girava em torno de uns 80, 100 quilos. Aí eu disse a ele que para essa quantidade eu precisava de documentos, porque é muita coisa. Aí ele disse que sim, ele ia trazer os documentos e à tarde me levava o material. Por volta de 17 horas, ele chegou novamente no depósito pedindo um carrinho emprestado e alguém que trabalhasse comigo fosse buscar, que era muito pesado. Então, isso eu fiz. Emprestei um carrinho, pedi um rapaz trabalhar comigo que fosse buscar. Então, eles trouxeram esse chumbo, né? E... só que a cápsula, ela era um tipo queijo. Nessa altura, tinha um buraquinho. Essa foi a seita de inox, não tem valor pra gente. Essa eu não comprei, não. E o chumbo deu 98 quilos. Deu 1.800 cruzados na época. Só que onde era o césio? Eu nem sabia que tinha que era césio. Essa eu não comprei por causa de disco de inox. E ela ficou desprezada no depósito. Eu só tive curiosidade com ela. Foi por volta de mais ou menos 22 horas, quase 23. Eu estava num bar, que eu cheguei em casa, desliguei as luzes do depósito, vi aquele foco jogando no muro. Aí saí procurando aquele troço. Aí encontrei aquela peça e levei para dentro de casa. Coloquei ela assim, lado perto da televisão, um cortinado, pitou. Lá ficou. Isso era uma sexta-feira. No sábado, eu, como de costume, eu adoro cerveja, já levo lá o meu rádio e cerveja para o depósito. Aí que o depósito era mesmo na minha casa. E por volta do meio-dia, minha mulher tinha feito uma feijoada e comprou uma coca ali. E eu não almoço, nunca fui de almoçar, não. Mas nesse dia, não sei o porquê, eu cismei. Comi um pouquinho dessa feijoada. Aí eu comecei a ter vômitos. Vômitos, diarreia, daí por diante. E foi passando no dia 24, foi o dia que começou a cair meus cabelos. Eu estava num lugar que, sei lá. E então falaram, poxa, foi onde que eu mudei de cor também, né? Mas deve estar preto, você está o quê? Está crioulo. E eu nunca até fui lá no banheiro. Né? E vi, mesmo, mas muito mais preto, né? E cismei, peguei a toalha, fui para o chuveiro. Quando a água bateu aqui, começou a cair aquele monte de cabelo. Né? Aí eu perdi o sabor. Não podia comer um quilo de sal, um quilo de açúcar, não, porcaria só. Não tinha sabor. E meus pelos caindo, comecei a inchar. E essa peça foi levada à Vila Sanitária por 3 vezes. Hoje, onde é a fundação, ali é a Vila Sanitária.